Afirmativo, que Quebec Serra, confirmando o 02 a bordo. Sente, é porta que papá no ponto, espera. Romeo Oscar, copia. Copia. Quilom Romeo Oscar, Vera Cruz, mil pés, da cola da 17, curva direita, corredor Axé. Transponder 01 no 53, controle 1998, torre no 86. Quilom Romeo Oscar, Vera Cruz, da cola da 17, mil pés, Axé, 1998, torre no 86. Quilom Romeo Oscar, protejamento correto, 86, acionamento bom voo. Obrigado. Quilom Romeo Oscar, reporte quando pronto para o táxi, 45. Reporte para o táxi, Quilom Romeo Oscar. Torre Salvador, tá 3155, tá pronto, eu posso esperar, dá no 0, boa tarde. Tá 3155, ali mantém, capiceiro no 0. Ali mantém, 3155. Parou, Quilom Romeo Oscar. Quilom Romeo Oscar, reporte quando espera o táxi aí, papá. Passa aí na papá, o Quilo Quebec Serra vai decolar da presente? 90 com 18 é o vento, livre decolagem. Quilo Quebec Serra. 1075 no Solos 32, 1219 agora. 219, boa. 5 Livorno, se escuta. Boa tarde, 1075. Táxi de Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, 1075. Tan 3155, completou o alinhamento, tem livre decolagem, pista no 0, vento 100 graus, com 18 nós. Livre decolagem da 1-0, tá 3155. Quilo Quebec, Serra, decola 233, ingresso, corredor Axé, chama controle, 198, bom voo, até a volta. Bora voltar, até cá. Solo Salvador, guarda 755, ciente da Tango, autorização com fim. Bônus 755, Confins, aprovado nível 360, rota DCT Leda, DCT Bridge, peso Luno 6. Decola da pista 1-0, perfil de saída da El Leda, após direto Bridge, com curva direita. Transponder 5443, controle 1-9-8. Bec Serra, mantém as condições visuais, reporte para o da barra. Passarei para o da barra, da Bec Serra. Leda, pós-bridge, Brizulu 1-6, decolada 1-0, perfil da Dael, pós-leda, bridge, 5443, transponder 19-8, controle, voo no 755. Voo no 755, cotejamento correto, chame pronto. Chamará, no 755. Salvador, é o 3877 a bordo, 177. Autonomia 3 horas 26, alterna Guarulhos. Gente, são 3217, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista 1-0. Quando lá, torre 1-8-6, ajuste 1-0, 1-0, bom ponto. Ok, Juliette Alfa, ponto de espera, dá 1-0, torre 18-6. Obrigado, bom trabalho, 3217. Quilo Romeo Oscar, tem livre decolagem, pista 1-7, o vento 090 graus com 20 nós, 20 nós. Leda. Oi, Leda. Prossiga. Mike Alfa, mantém altitude de corredores, mantém-se em condições visuais, reporte caixa prévia. Logou no 399 para o táxi. 1-51 a bordo, 4 horas e 3, até no Galeão. Gente, chegou no 399. Vai dar passagem à arbitração após ingresso à Índia e Alfa. No ponto, espera turno 186. Ajuste 1-0-1-0, bom voo. E vai dar passagem à Airbus, Índia Alfa, no ponto, espera 1-186, gol no 399. 0-5-5-2-6-6. Os ingressos a Juliette, portão 06. Após passagem da senhora Juliette, 06 no 075. Pode que eu mantenha as condições visuais, reporte é Parada Barra. Reporta na Parada Barra, aqui lá meu lado. Salvador, boa tarde, é o Pantanal 4710, comandante. Pantanal 4710, assine identificação, desça para o 050, chegada a Mari. 050 na Mari, reporta que perdeu o contato com o centro de serviço. Nesse setor normal, senhor. Salvador, boa tarde, 132, 17, quanto espera da 10, pronto. 132, 17, autorizado a linha aérea decolar, pista no 0, vindo 090 graus, com 07 nós. Autorizado a linha aérea decolar, pista no 0, 132, 17. Trip 5266, desça para 2 mil pés, autorizado a final, pista no 0. 3 mil livre, ILS 5266. Com Brasília. Bono 925, Brasília 360 aprovado, via Pêsulo 17. Decola da pista 10, perfil de saída Gole, transição Ofito com curva à direita. O transponder 5442, controle 119.8. 360 Brasília, via Pêsulo 17, decola 10, curva à direita, saída Gole, transição Ofito. Transponder 5442, controle Salvador 198, Bono 925. Bono 925, atejamento correto, chame pronto. Chama pronto, Bono 925. Bono 399, ponto espera pronto. Por gentileza, mantém o ponto espera, Bono 399. Mantendo 399. Guardar um pouco aí a separação do tráfego da tanque da Ecolor agora, ok? Mesma rota, mesmo nível, mesma saída. Aguardando o ponto de espera, por gentileza. É isso, 399. Ok, informo que eu não tenho no sistema. O senhor fez aqui na sala IS mesmo? Aguarde. Tantris 217, decolado aos 40, chama o controle em 1-9-8, bom voo. 198, obrigado, 3207. 86, até mais. Torre, boa tarde, trip 5266, tá 2 milhas e meia do stand. Trip 5266, conto na aproximação, altímetro no 0, no 10, já embaixo travado? Não, o trem em cima ainda. Gente, é para quando baixar travado, 1.010 é altímetro. Para cheque, o vento 090 graus com 1.612 nós. Gente. Da 3217, passou 2.5, autorizaria a possibilidade de Leda? Oi, Leda, sob a restrita 300, 3217. Leda 300, 3217. Show travou, 5266. Tráfico avistado, trip 5266, tem pouso autorizado, pista no zero, vento 090 graus, com meia dúzia nós. E pouso na 10, trip 5266. Parada Barra, quilômetro Romeu Oscar. Mantenha-se condições visuais. Mantenhando meu pé na minha escuta. Vai cruzar com o tráfego no corredor Caixa Pregos, ao nome 500 pés. Mantenha-se condições quilômetro. Fala, Salvador, Chané 6314, pushback, acionamento, posição 5. Chané 6314, livre, chame para o táxi. Para o táxi, 6314. Frequência livre para o pouso, quilo Romeu Oscar. Obrigado. Gol no 399, ali mantém, capuceiro no zero. Ali mantém no zero, gol no 399. Eu, Mike Alfa, Bravo, November 2 Alfa, essa posição de 12 horas em 3 milhas em descida para Vera Cruz. Mike Alfa, visual do Bravo. Cação. Afirmativa, a Salies confirmou o recebimento, porém estou esperando chegar no sistema, ok? 4710, desça para 3000 pés, ajuste no 0, 10. Para 3000, com no 0, no 0, Pantanal 4710. O trip 5266, boa tarde, livrou na Eco. Trip 5266, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3. Via Alfa, Kilo, Pátio 3, 5266. Fala, Salvador, trip 5415. Trip 5415, prossiga. Forma que está sendo a formação Tango. E só poderia informar para a gente ver se ainda prevista para a Ilhéus, Abel e Coral? Abel, é direto, agora depende do nível. Confirma o nível pra ele, Elcio. O 140. Provavelmente será coral, ok? Ok, então. Salva Chané 6314 pro táxi PB 1962. Com autonomia de 2 a 3 horas, alternando Salvador. Foram 399, contato radar. Sobe para nível 360. Para 360, nada é o Uno 399. Então 3217, chama controle, correção, chama centro Recife. Frequência no 251, alterna 13325. 6321, só confirma o seu portão novamente. Só um minutinho. Remota 14, no caso. 14, obrigado. Puxa acionamento. Tá livre, chamei para o táxi, eu chamei 6321. Obrigado. Três. Alfa Romeo na escuta para a cópia. Alfa Romeo só confirmando o seu destino. Salvador, confirme intenções do voo local. Ok, ciente. Lima Alfa Romeo, autorizado voo local, mil pés, a cola da 17, curva direita, corredor Axé. Transponder 01126, controle 1998, torre 1186. Descendo para 2000, chama estabilizado, Pantanal 4710. Alfa Romeo, cotejamento correto para acionamento e táxi turno no 86. Confirme o PLB e o pátio. Gente, bom. Para push-back que acionamento, 35219. Bola rodatória. 9, livre push-back acionamento, chame para o táxi. Chamará. Salvador, boa tarde, Chené 6314, ponte espera pro 190. O Chené 6314, vento 090 graus com 159, autorizado a alinhar e decolar, pista 10. Alinha e decola, pista 10, 6314. C217, na escuta? Controle Salvador, Azul 4260, centro de informação Tango. Azul 4260, ação de identificação, chegada Mare, desça 050. Mare 050, Azul 4260. Controle Salvador, voo no 755, portão 8, puxa acionamento. Voo no 755, aguarde para início do pushback acionamento. Aguardando, no 755. Oeste, corredor visual no 1500 pés. Ciente, Pantanal 4710. Estou ciente. Aerotaxi Oxené 6321. 125 a bordo, 3 horas e 50, alternando galeão. Complete final, chame Torre no noite desse Valmeira. 286, bom trabalho. E ajuste 1010, bom. Prossegue Juliette, ponte de espera 1086 com 1010, bom trabalho. Como 75, ordem com a equipe de solo, após a passagem da guarda do Airbus da Avianca, está livre seu pushback, chame para o táxi. É, poderia repetir? Recebeu muito ruim sua transmissão. Ok, o Gomo 755 está passando agora no momento o Airbus da Avianca. Após o mesmo, está livre o seu pushback, chame para o táxi. Sim, eu posso Avianca livre e chamará para o táxi, o 755. 5218 para táxi, corrigindo 5219 para táxi, com 58 a bordo, autonomia 4 horas, alterna Salvador. Se encaixando a retaguarda do tráfego. Para cheque, o vento 090 graus, com número 12 a nós, 70 pátrios na 17 durante a aproximação. É. Oceano M3 no 4, decolado de Salvador 52, chama o controle agora 198, bom voo. 098, obrigado. Minha 3 no 4. Chama Centro Recife, frequência 125 decimal 1, alternado no 3325. Qual que é a frequência? 1399, 251? 13325. 3325, 1399, obrigado, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, Batalha, Xené 6314. Xené 6314, contato radar, sobe para nível 340. 340 6314, só confirmando, recebeu a instrução de sair e interceptar a radial 350 de Salvador, é isso? Permanece a instrução. Confirma a instrução? Permanece, senhor. É essa a instrução. Ok, 6314. Voo 1395, identifique e desça para o 060 a chegada Mari. 060 Mari, voo 395. Boa tarde, Oceané 6321. Boa, espera 10, prontos, vai falar na curva. Afirmativa Oceané 6321, já que o visual com Airbus da TAM após a passagem do tráfego, ali mantém capuceiro no zero. Quais ali mantém no zero? Solo Salvador, gol 1755, 18, corrigindo, 118 a bordo, 3 horas e 29, alternando Campinas para o táxi. Quando tiver a cópia, o 3545 copia. Gol 755, táxi via parte 1 no Juliette Alfa, até o ponto espera pista 10. Quando lá torno 186, ajusta no 010, bom voo. Ok, parte 1, Juliette Alfa, quando pronto, pode esperar da 90, 186, gol 9755. Obrigado. Salve, Salvador, gol 925. Está questionamento, posição 2. Gol 925, livre, chame para o táxi. Autorizado, questionamento, vai chamar o táxi. Gol 925. Pantanal 4710, no solo 55, livre direita, chama o solo 121, decimal 9. 209, boa. Solo Salvador, Pantanal 4710, livrou na Eco. Boa tarde, Trip 5219. Trip 5219, mantém o ponto de espera, por gentileza. Mantendo. Vou Oceané 6321, tem livre decolagem pista no zero, o vento 090 graus, com 7 nós, Oceané 6321. Quanto 260, desce para 2000 pés, ajuste no zero, 1 no zero, autorizada final, pista no zero. 2010, autorizado final ILS para pista no zero, azul 4260. Alfa no solo de Salvador 56, está livre até o Pato 5, acesso na frequência livre. Felipe 5219, ali mantém cabeceira 1 no zero. A linha mantém 5219. 6314, vou em Petrolina. Direto Petrolina, 6314. Mando da Juliette, Pantanal 4710. Pantanal 4710, mantenha a posição antes da Juliette, previsto portão 03. M3 21, decolada 57, chama agora o controle em 1 no 9 decimal 8. Transponde confirmando 5423, ok? 5423, né? Alfa Romeo, decolado 58. Chama agora o controle 109 decimal 8. Bom voo. 109.8, muito grato. 321, sobe para nível 320, vigilância errada. 32, vigilância 6321. 4710, mantenha a posição antes da Índia, aguardando para ingresso, portão 03. Gente, então vai prosseguir Juliette, vai manter antes da Índia, o Pantanal 4710. Prossegui via Alfa, ok? Vou desculpar, Alfa. Passagem pistão no zero, o vento 090 graus com 1 no meia dúzia nós. Autorizado, decolagem, TDP 5219. Voo 1395, desça para 3000 pés, ajuste no zero, 1 no zero. Para 3000 pés, Oxanem 314, chama Centro Recife, 12685. Alterno 2545. 2085, 2545, boa tarde, 6304. Controle Salvador, é o Papa Romeu, Lima Alfa Romeu. Lima Alfa Romeu, 1 no meu pé, corredor Xé, reporte farol da barra. Botará no farol da barra, Romeu. Chama o controle agora em 1 no 9, decimal 8. Bom voo. 19 e 8, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde. É o tripo 5219. 5219, boa tarde, contato radar, suba para nível 200 na saída Gole. Subindo para 200, saída Gole, tipo 5219. Não pode confirmar o POB novamente? 192 a bola. 192, ciente, gol 1925, observe a passagem do Airbus da pintura TAM, da Pantanal. Ingresso ainda é alvo no ponto de espera, turno 186, ajuste no 010, bom voo. Passagem do TAM, prossegue, espera 186. 3000, boa tarde, 1-9-2-1.